Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Reportagens. Documentários. Entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. É oficial, Goodluck Jonathan é o vencedor das presidenciais na Nigéria. Está instalado o caos na União Europeia, depois do fecho temporário da fronteira de Mentone, França, por este país. Esta fronteira com a Itália foi fechada pelo governo francês quando vários comboios provenientes de Itália se dirigiam para o território francófono carregados de imigrantes norte-africanos. De imediato, o governo italiano acusou a França de violar as normas do espaço Schengen, algo que a França negou. Esta opinião francesa foi hoje reforçada por Cécile Malmström, comissária europeia do Interior. Já estão a ser retiradas as 10 mil toneladas de água altamente radioativa que se encontram no edifício do reator número 2 da central nuclear de Fukushima Daiichi. Estas 10 mil toneladas encontravam-se alojadas neste edifício a quando do lançamento destas mesmas toneladas de água pelas forças que tentavam impedir o aquecimento excessivo dos reatores e a consequente fusão do núcleo e das barras de combustível. Esta água contém cerca de 10 mil milisieverts. O corpo humano suporta, no máximo, e com danos potencialmente letais, apenas 90 por hora. A remoção desta água altamente radioativa do edifício do reator número 2 vai permitir aos funcionários da TEPCO trabalhar no sentido de restabelecer o mais brevemente possível a normalidade, tanto quanto aquela que for permitida no reator número 2. Entretanto, está a ser enviado azoto para o reator número 1 para impedir uma nova explosão de hidrogênio. Mais um sismo a abalar o planeta. 6.6 na escala de Richter, na Nova Zelândia. O epicentro foi registado a 90 km de profundidade. Apesar de sentido, não se registaram vítimas mortais até o momento. Mas há um alerta do tsunami que ainda não foi levantado. Basta de roubo, FMI fora de Portugal. É a campanha que Verdes e PCP defendem e que a CDU leva a cabo a partir de hoje por todo o país. Medidas alternativas é o que prometem apresentar as forças políticas contra o FMI, que aliás se recusaram a reunir-se com a Troika. O mundo está cada vez mais próximo de conhecer, como nunca, a matéria que compõe cerca de 98% do universo, a chamada matéria negra. Algo que sabemos que existe, mas que nunca se pode recolher e analisar. O coordenador português, que está nesta investigação da comunidade científica, diz que a conclusão desta experiência que está sendo levada a cabo pode concretizar-se ao fim de um ano. No fecho do Trenews de hoje, Nacional e Braga empataram a 1 no fecho da jornada 27 da Liga dos Anciãs. O golo dos da casa, do Nacional da Madeira, foi apontado já nos últimos instantes desta partida. O Braga tem assim 44 pontos, mais 2 que o Sporting Clube de Portugal e é por isso neste momento terceiro, posição que já tinha porque o Sporting perdeu com o Porto no passado domingo. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. Quanto à informação desportiva, está de regresso à Antena Web às 8 da noite, em mais um Desporto Antena.